A onda de violência no Pelourinho, um dos pontos mais visitados de Salvador, tem preocupado comerciantes e afastado turistas da região. Nós tivemos 18 turistas que ficaram quase 30 minutos dentro do teatro com receio de sair, porque a rua estava cheia de ladrões. Lego, Lego, os químicos fazendo drop. Lego, Lego, Lego, Lego, Lego. Hobby esse gangue é reparação histórica. Visão de cria não pega na ótica. Lego. Sigo na risca as ideias da rua e o juro. Ela quer ter o nego, mas não quer o drama. Ela só vê dinheiro, ela só vê a fama. Bitch, minha mãe dois emprego, ela era Rochelle e também era juros. Pelo dourado da tua pele. Combina com maciçado que eu levei mais cedo. Tem mais de um salário embolado na minha cedo. Uh-huh. O meu bolso é gordo, mano. Isso tá no cheque. Sempre soube que ia ser rico, porque desde cedo eu corri o risco. Pouco sabe o dilema que eu vivo do tipo: como vender drogas e ser um bom filho, como tirar vidas e criar meu filho. Sonhei com Deus, ele parecia comigo. Posso perder, mas eu não vou ser vencido. Eles querem ver o neguinho puxar o gatilho, mas não tenho três telefones. Um pra começo e outro pra buceta. Outro eu deixei com os irmãos. Lili vai cantar. Eles empurrando a plataforma nova lá na Zara. Plataforma nova e a boca, mano, e nada me para. Porque quando rimo, tu tá ligado? Minha cidade é quem fala. Ei, DJ, me deixa forte. Graças a Deus eu não tenho que lidar com os cana. Graças a Deus. Pra quem é cria, a vida não é caldo de cana. Let's go, let's go. Graças a Deus tenho raste pra toda semana. Graças a Deus. Uma beat pra cada dia que tem na semana. Graças a Deus o nego não tá mais na lama. Não tem mais goteira no teto da cama. Graças a Deus a Nancy agora tem Diana. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Acordei me sentindo grato. Tem muito mais que comida no prato. Amém. Meu couro é longe do talco. Toda essa escolha que eu fiz foi pensando na minha família, os amigos e no placo. Lembro que eu tava cansado, mas nunca parei. Meu nego, eu corri dobrado. Lembro quando na minha gaveta só tinha uma bíblia, café no meu sonho. Do tempo que na geladeira só tinha uma água pra matar minha fome. Lembro quando o vagabundo cantava minha letra e não sabia meu nome. Hoje o KL virou referência e graças a Deus eu não tenho que lidar com os cana. Graças a Deus tem um rush pra toda semana. Um beat pra cada dia da semana. Graças a Deus a Nese agora tem Diana. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.